espante com o que vou dizer, pois serve pra mim, pra você. João teve uma visão, de Deus teve a revelação, na ilha de Patmos. Bem-aventurado aquele que lê e crê na sua palavra. De Deus recebe o perdão e livre da condenação tem a vida eterna. João viu o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar pra ele. E o mar, os mortos que nele havia, e a morte, o inferno também, todos foram segundo suas obras. É o juízo final. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, princípio também o fim, aquele que refúgio pra sempre achará. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, princípio também o fim, aquele que vem a mim refúgio pra sempre achará. João viu a cidade santa que de Deus descia do céu, e ouviu a grande voz que dizia: estarei com meu povo pra toda a passadas. Tudo está cumprido, fiéis são estas palavras. Eu sou o Alfa, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, princípio também. Aquele que vem a mim refúgio pra sempre achará. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, princípio também o fim. Sempre e sempre achará. Sempre.